viola velha na porta dos bares de Copacabana. Na, na, na. Ah, já que é tão bacana ser underground, vamos deixar de cobrar nossas dívidas. Vamos vender nossa farinha d'água na porta da feira de Caruaru. Saber se meu nome saiu na coluna fulano de tal, pra ver se falaram do meu baião na televisão, pra ver se eu continuo na crista da onda. Agora que todo mundo já sabe que nós somos underground, vamos morar num castelo encantado, paparicado pelos donos da bola, jogando bola debaixo da terra, igual tatu bola debaixo da terra.